Pode prosseguir, é. Quando pronto. E quando pronto, chamada novamente 6224. Amador Approach Control, good evening, sir. 3520, we got turn information, best 190 Delta 166. Delta 520, Cook, I did cleared, might arrival, descent at level 050. Delta 050, might arrival, Delta 520. Salvador, 805. 805, já temos aprovado o Natal 370, informação em curso é a Charlie, altinho 8011, só instante, corta o portão 3. Portão 3, voo no 805, aguardo para a cópia. Voo no 805 para a cópia? Para a cópia, prossiga, voo no 805. Aprovado Natal 370, nível 370, aerovia Pozo 110, pista 10 da cola mantendo reto até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva esquerda, perfil subida é Puca, Jamo, transição Zipar, controle 198, a torre 186 e o código 5145. Só um instantinho para cotejamento, por gentileza. O TAN 3891 pousou, levou na escuta. Tá na escuta, 3891. Parque autorizado, Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 8. Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 8, tá 3891. Bolo 805, conteúdo, hein? Autorizado, 370, Natal, decola da pista 10, APZ Zulu 10, em frente até 2 mil pés ou 3 milhas. Curva esquerda, Puca, transição Jamo, Zipa 119.8, 5145, código transponder. 5145, portão 3, chame pronto. Chamará pronto, boa noite. Novamente para o pushback, o chaneiro 6224. Autorizado, chame táxi, Oxa. Chamará 6224. ONU 330 está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado sinal ILS, permanece estabilizado por ONU 330. Para o táxi do Xanero 6224. 92 POB, autonomia de 2 horas e 20 em Recife. 92, 12h25, alterna? Recife. Recife, táxi autorizado à direita via Índia. Assim que ingressar na Alfa, transfira 14186, altímetro 1011, tenha uma boa viagem, Oxa. Índia, Alfa, no ponto de espera, chamar a torre 186, o ajuste 1011, uma boa noite, 6224. Boa noite, Xanero 6224, ponto de espera pronto. 6224, boa noite, LR declarado autorizado, 1011, 80 graus, 8 nós, pista dessa. Afirmativo, a linha e decola da pista 10, Xanero 6224, sem descontos. So 3520, descend 2000 feet, QNH 1011, report localizer course. 1000 to 2000 feet, report established on the line at 3520. Xanero 6224, decolado aos 30, controle agora 198, boa viagem. 198, uma boa noite, 6224. Salvador, muito boa noite, Xanero 6224. 6224, da Xanero, boa noite, contato radar, suba 190, sai da PUCA. Atenção, nível de voo 190, PUCA 6224. 14, autorizado, reporte o táxi. Autorizado, repasso o táxi no 714. Ok, ainda concentra, vai chamar mais próximo. O ILS tá fora? Tá ok, obrigado. Na 6224, direto Aracaju. Direto Aracaju, grato, 6224. Estabilizado nacional. 330 complete, aproximação, torre 1-1-8-6-12, bom pouso. 1-1-8-6-12, Boron 330, boa noite. Salvador, Gono 330. Gono 330, buenas noites, traço avistado, checo trem, o vento 80 graus, 8 nós, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem baixado travado, Gono 330. Táxi, o Gol 1714 com 115 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 11 de autonomia para o táxi. Recife 115, 2 e 11, táxi, autorizado à direita, ao ingressar via Índia, Tour 186, altímetro 1011, Gol Viagem, Gol 1714. Autorizado, táxi à minha direita, 118,6 a torre, muito obrigado, bom trabalho. Etap 2000 pés, o ajuste no 01 no reporte localizador. Etap 2000, reporte localizador, 5899. Confirmo. Afirmativo. Obrigado. Manter a proa 055 para interceptar o localizador, 5899. Obrigado, proa 055 para o localizador. Deve deixar ele essa. Running sites at 3520. 3520 completes final approach, tower 118 small 6. 86, today. Torre Salvador, o Gol 1714, aproximando do ponto de espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, Gol no 714. Mantém o ponto de espera no 714. Na chegada Mari, desceu para 3.000 pés, o ajuste no 019. 3.011, Mari, Gol 1601. Model Tower, good evening, 3520, passing on a marker, running site. Good evening, 3520, continue approach and standby landing clears, wind is 070 degrees, 07 knots, standby. Standby. muito boa noite, Gol no 606. Gente da Charlie, autorização Maceió 350. 606, pode chamar o solo 121 nesse manual, gente, ele já aprovado 350. Ok. One one, information, Charlie, request clearance for Lisboa. Just 1 minute, please, to copy the clears. I have 8 clears. Just 1 minute, please, or Portugal 024. Standing by, Portugal 024. Portugal 024, Charlie, chamando ao sol 121. Recife em 12685, uma boa noite, 6224. Solo, gol no 330, Lindros. 6 left, check land again. Now, lock is clear to land. Runway 15, Century 522. Eu vi aqui, lá tentando ao sinalizador no pátio 3. Gol no 330. Primeira esquerda, pátio 3, gol no 330. É, tráfego na final, é, rapaz, tá, após olhar e manter. Ok, após a passagem do tráfego na final, ali mantém 17 ou no 4. Go ahead, Portugal, clear to 4. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370 via airway open 010. And then as a flight plan route, after takeoff runway 10, maintain head until passing 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform Puka departure Z-bar transition, Salvador control 119, decimal 8, Salvador tower 118, decimal 6, and squawking 5162. Fico Lisboa, vai Upper Zulu 10, then flight plan route, flight level 370, after departure, then I heading until 2000 feet or 3 DME, then by the left, book a departure, depart transition, 109.8, 108.6, squawking 5162, Portugal 024. The really back collect, clear for pushing to start up the engines. Tempo 1-1, coming full weather vortex, Portugal 024. We will need more 10 minutes, Portugal 024. Small 9-9. Thank you, additional 9-10. Bolo 7 no 4, 60 graus, 8-9, decolagem autorizada, pista dessa. Decolagem autorizada, 1-7, 1-4. Francuta, 606. Autorizado Maceió, nível de voo 350, Uruguai Hotel, Whisky 58, pista no velho, decola mantendo reto até colocar 2 mil pés a terceira mira. Após curva à esquerda, perfil de subida Puka, Jamo, transição Caju, controle 1198, ator 1186, e o código 5161. Ok, nível 350 aprovado, Maceió, Whisky 58. Decola 10, Tata 2000, curva esquerda, Pucaracaju. 198, controle, 186, torre, 5161, transponder, gol 606. Correto, portão 6, enquanto. Vamos lá. Novo, tá mandando o gol no 805, portão 3 para pushback de treinamento. Portão 3, gol no 805, aprovado, chame táxi. Chamará para o táxi, gol no 805. Salva the ground, this is 3520. 3520, the stand will be 10. A Pug Tax Alpha and Juliet. And we have a airball 330. Portugal pushing at the stand 11. So clear to a Pug Tax to stand 10. Juliet taxi via Alpha and Juliet, stand by start 220, pushback. No 4, decolado aos 40, controle 119, decimal 8. 198, 17 no 4. Do 11, ok? Right. 1714. 1714, contato radar, sua 230, saída Puca. Sobe o 230, saída Puca, 1714. Para o táxi, voo 1805, 94 a bordo, 2h41, contar na Fortaleza. 94? Afirma. 94, 2h41, Fortaleza, táxi à direita, via Índia. A ingressar na Alfa, transfira torre 186, altímetro 1011, voo viagem, voo 1805. Grato, voo 1805, direita, Índia, Alfa, 186, voo 1805, como adianta. Controle Salvador, boa noite. Abilhete 7746, informação. Charles. Abilhete 7746, boa noite. Adicione identificação. Vou Itap, descendo a 4000 pés, o que é negar no 0-1. 4000-1011, na proa de Itap, Abilhete 7746. Com o nome 06, para 2000 pés, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Brasil, reportará estabilizado no 06. 80 graus, é o vento, 89, 1011 no altímetro. Estabilizado, ali ainda com a Lagoa 8, 1011. Ground 10-3520, there's no marshal on gate 10. Okay, just a minute, we'll contact them inside administration. Gona 7-4, Recife, Ilha 26, decimal 85. Gona 2685, Gona 7-4. Web 5899, complete aproximação, torre 1862. 286, boa noite, 5899. Boa. Jet 5899? 5899, bom dia, avistado, cheque o trem, altímetro 011, venta de 090 graus, com 10 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, tá baixado, checado, 5899. Decolado aos 46198, boa viagem. Boa noite. Controle, boa noite, 805, cruzar 1700. 1805, boa noite, contato radar, subo 370, sai da PUCA. PUCA 37. Zero 2 for on stand, 11 request, push and start. Portugal 0-2-4 clear for push and start, Angeles, come back for taxi. Clear for push and start, call back for taxi, Portugal 0-2-4. Brazilian Force 2582, Skok Island cleared both arrival descent at level 050. On both arrival descent to level 050 272. Jet 5899 no solo aos 50, libera a direita 121-9. 219, boa noite. Boa noite, bom descanso.